sucesso. Tudo que eu mais quero é ser feliz. Você é tudo que eu sempre. André. Side DJ Michael.

Roberto. Get the power and listen to the best. Que passei ao seu lado, que me apaixonei. Era tão lindo o nosso amor. Meu bem, não me diga que acabou. DJ Igor, eu vou te amar. Falou que sou, eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. DJ Igor, o que sou? Eu amo você. Thank you. sem parar. Na batida do meu amor, vou me entregar. É um novo Tupinambá, DJ Dinho vai voltar. Com o novo Tupinambá, DJ Toninho vai detonar. Tupinambá, amor, o som que já nos conquistou.